rumo sem norte. Com o amor que Deus me deu, irei de peito aberto para onde o destino me levar. O pranto que sinto cada vez que te canto, o amor é fruto do que sento. Onde tu me quiseres, porque no amor.